fica silenciosa a torcida do Palmeiras no Parque Antártica. A torcida do Vasco faz a festa e grita que é campeão. Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. 3 a 0 Palmeiras no primeiro tempo. 4 a 3 agora para o Vasco. Acabou! Ergue o braço, Márcio Rezende de Freitas. 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. Uma virada histórica do Vasco e com 10 jogadores, quando o jogo estava 3 a 2. 3 gols de Romário, 1 de Juninho Paulista. O Palmeiras foi brilhante, mas o Vasco é o grande campeão da Mercosul. Mauro Naves, Tino Marcos, a festa do Vasco no Parque Antártica. O jogador mais abraçado aqui em campo, Romário. Olha, virada histórica, né, eu? Geral se decide assim. Decide nos detalhes. E a equipe dos públicos vibrou, lutou, batalhou. Fé em Deus, conseguimos. Obrigado, Jesus. Aí o Euler, os jogadores correm aqui para ficarem próximos. O Vasco foi campeão, o que mereceu. O Vasco por aí. Passou por um momento difícil e agora nessa final houve um momento mais difícil desse ano, mas a gente em 45 minutos soube suportar isso, conseguiu um resultado. Eu digo isso a todos os nossos povos brasileiros, principalmente as nossas crianças bastante carentes. Eu espero que as pessoas olhem um pouco para essas crianças e que elas possam ter um Natal melhor, muitos presentes, menos fome e mais fé e um futuro melhor para todas. O Vasco ganhou o jogo, o Vasco ganhou o jogo na determinação de todo mundo. A gente lá no vestiário se determinou, a gente resolveu que tinha que correr um pouco mais. Foi o que aconteceu, e qualidade a gente tem mais do que eles, apesar de que são realmente um grande time, mas o Vasco é superior e mostrou em 45 minutos. Aí, portanto, o Romário, 71 gols na temporada 2000. A festa do Vasco realmente é muito grande, é pra lá de imprevisível, viu, Alan? Uma vitória como essa, você já tinha visto em toda a sua carreira? Olha, foi difícil, mas eu acho que a simplicidade, a humildade prevaleceu. Eu acho que, como o Romário disse ali, que eu mudei a história do jogo. Não, não mudei, não. Acho que nós mudamos o resultado. Eu acho que na força, na união, respeitando, tendo bastante simplicidade, mas desculpe toda a nação do Vasco, mas eu tenho que dizer que nós fomos campeões. Nós, Osvaldo tem esse gosto, o Fábio tem esse gosto, o professor Joel que chegou agora tem esse gosto, enfim, eu acho que todos aqui, até jogadores que foram emprestados ao decorrer do campeonato, nós somos campeões, graças a Deus e a nossa personalidade e muita vontade.